Salmo de Davi, Salmo 34. Olharam para ele, foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Busquei ao Senhor e ele respondeu, de todos os temores me livrou. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o salvou. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Olharam para ele. Seus rostos não serão confundidos. Seus rostos não serão confundidos.